Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações que posso te oferecer. Tenho ternura para brindar-te, carícias para entregar-te, meu corpo para te aquecer. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para beijar-te, mil noites para viver. Tenho um mundo que é cor de rosa, de coisas maravilhosas que tanto sonhavas ter. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para beijar-te, mil noites para viver. Sim, sim, sim, sim, tenho um mundo que é cor de rosa, de coisas maravilhosas que tanto sonhavas ter. Sim, sim, sim, sim, tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para beijar-te, mil noites para viver. Sim, sim, sim, sim, tenho um mundo que é cor de rosa.